Fecheiro 18, página 150. Acho que chegamos à vista do sol, Zlandoni anunciou. Queres continuar e visitá-los? E se sim, desejas permanecer no outro lado? Já que estamos aqui, aproveitemos para os visitar. Posso não voltar a esta zona durante algum tempo e prefiro apear-me. Não se vai mal neste assento móvel, mas às vezes salta um pouco. A mulher levantou-se e, apoiando-se em joandalar para manter o equilíbrio, desceu. Achas que viajarás cómoda aí, quando formos visitar os lugares sagrados onde queres levar Ayla? Indagou joandalar. Creio que pode ser útil, pelo menos para parte da viagem. Ayla sorriu. Joandalar! Ayla! Zlandoni! Chamou uma voz familiar. Quando Ayla se virou, viu um sorriso no rosto de Joandalar. O Ilamar aproximava-se deles, na companhia de Stevadal, o líder da 26ª Caverna. Que bom terem decidido vir, disse Stevadal. Não sabia se a primeira teria oportunidade de visitar a Vista do Sol. Os Zlandónias estão sempre muito ocupados nas reuniões de verão. Mas procuro fazer ao menos uma visita de cortesia à caverna que organiza a reunião, Stevadal. Agradecemos o vosso esforço, disse. É uma honra, afirmou o líder da 26ª. E um prazer, acrescentou uma mulher que acabara de chegar e se colocara ao lado de Stevadal. Ayla não teve dúvidas de que se tratava da companheira de Stevadal, embora não lhe a tivessem ainda apresentado e não se recordasse de a ter visto no acampamento da reunião. Observou-a com atenção. Era mais nova do que Stevadal, mas notou mais qualquer coisa. A túnica pendia do seu corpo delgado e parecia pálida e fraca. Ayla questionou-se se teria estado doente ou sofrido alguma perda dolorosa. Fico contente por teres vindo, afirmou Stevadal. A Danella queria ver a primeira e conhecer a companheira de Joandalar. Ainda não pode deslocar-se até ao acampamento da reunião. Não me disseste que ela estava doente ou teria vindo mais cedo, Stevadal, argumentou a primeira. A nossa Zlandoni tem cuidado dela, garantiu Stevadal. Não queria incomodar-te. Bem sei o quanto estás ocupada durante as reuniões de verão. Não tão ocupada que não pudesse examinar a tua companheira. Talvez te chamássemos, depois de teres visitado toda a gente, disse Danella à primeira. Depois virou-se para o homem, alto e louro. Mas gostaria de conhecer a tua companheira, Joandalar. Já ouvi falar muito dela. Eu apresento-te, declarou, e fez sinal a ela. Esta aproximou-se da mulher com as mãos estendidas e as palmas para cima, na tradicional saudação de franqueza, mostrando que nada tinha a esconder. Em seguida, Joandalar deu início à apresentação. Danella, da 26ª Caverna dos Zlandoni, companheira do líder, Stevadal. Permite-me que te apresente Ayla, da 9ª Caverna dos Zlandoni. Prosseguiu com a habitual recitação, até chegar a protegida pelo espírito do urso das cavernas. Estás a esquecer-te do final. Amiga dos cavalos e do caçador de quatro patas, a que dá o nome de lobo, acrescentou Ilamar com uma gargalhada. Tinha-se aproximado deles com o resto dos participantes na construção do novo atrelado. Ayla olhou para a Zlandoni, que a observava. Os seus olhares cruzaram-se e, embora não tivessem dito nada, uma à outra, sentiu que a primeira pensava o mesmo que ela. Os meus títulos e laços não são tão interessantes, mas em nome de Doni, a grande mãe terra, seja muito bem-vinda. Ayla, da 9ª Caverna dos Zlandoni, cumprimentou a Danella. Eu também te saúdo, Danella, da 26ª Caverna dos Zlandoni, retorquiu Ayla, ao mesmo tempo que apertavam as mãos. A tua maneira de falar é tão interessante quanto os teus nomes e laços, confessou Danella. Faz-me pensar em lugares longínquos. Deves ter histórias emocionantes para contar, Gostaria de escutá-las, Ayla. Ayla não pôde conter um sorriso. Sabia que não falava da mesma maneira que os Landoni. A maioria das pessoas tentava dissimulá-lo quando escutava o seu sotaque, mas Danella mostrou-se tão encantadora e sincera que Ayla sentiu uma atração imediata por ela. Lembrou-a dos Mamutoi. Voltou a indagar-se. Que doença ou complicação poderia ter causado a fragilidade de Danella, que contrastava tão fortemente com a sua personalidade afetuosa e animada? Olhou para as Landoni e percebeu que a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe também desejava saber e iria averiguá-lo. Jonaila agitava-se e Ayla pensou que provavelmente queria ver o que se passava e com quem falava a mãe. Puxou Amanda para a frente para que a bebé pudesse apoiar-se na sua anca. Esta deve ser a tua filha Jonaila, abençoada de Doni, constatou Danella. Sim, é um nome muito bonito. Uma mistura do teu com o de Jondalar? Ayla anuiu. É tão bonita como o seu nome, elogiou Danella. Ayla sabia interpretar as nuances da linguagem corporal e, embora não fosse óbvio, detectou uma ligeira tristeza nas fugazes rugas da testa de Danella. De súbito entendeu a razão da debilidade e da tristeza da jovem. Abortara bastante tarde. Ou nascera-lhe um filho morto, pensou Ayla. E a gravidez devia ter sido difícil e o parto complicado. E agora não tinha nada para a compensar. Tentava recuperar do esforço que isso representara para o seu corpo e da aflição pela perda do filho. Observou a primeira, que observava subrepticiamente a jovem. Ayla supôs que chegara às mesmas conclusões. Notou que o lobo lhe tocava na perna e olhou para baixo. O animal mirava e emitia leves ganidos, a sua maneira de indicar que queria algo. Lançava o olhar para Danella, depois para ela e voltava a ganir. Acaso intuiria algo acerca da companheira do líder? Os lobos eram capazes de sentir a fragilidade dos outros. Quando viviam numa matilha de caçadores, eram os mais fracos que atacavam habitualmente. Mas o lobo estabelecera um laço muito estreito com o rapaz mestiço do clã. Uma criatura débil, Knezi, a companheira do líder, havia adotado quando o lobo era muito jovem e adquiria a impressão da sua matilha Mamutoi. Os lobos de uma matilha adoravam as suas crias, mas a matilha de lobo era composta por humanos. Ayla sabia que ele gostava dos bebés e das crianças humanas e de todos aqueles cuja debilidade era captada pela sua sensibilidade de lobo, não com a intenção de os caçar, mas para os tratar como os lobos selvagens tratariam as suas crias. Ayla notou que Danella parecia um pouco receosa. Creio que o lobo quer conhecer-te, Danella. Já alguma vez tocaste num lobo? Perguntou. Não, claro que não. Nem nunca estive assim tão perto de um. Por que dizes que ele quer conhecer-me? Às vezes sente-se atraído por certas pessoas. Adora bebés. A Jonaila gatinha por cima dele, puxa-lhe o pelo, até lhe mede os dedos nos olhos. E ele nunca parece importar-se. Quando chegámos à nona caverna, também agiu assim, ao ver a mãe de Jondalar. Queria conhecer Martona. Ayla perguntou-se de súbito se o lobo teria pressentido que a mulher, que em tempos fora a líder da maior caverna dos Landoni, tinha o coração fraco. Gostarias de o conhecer? O que tenho de fazer? Quis saber Danella. Em redor, os visitantes da vista do sol observavam-nas. Os que conheciam o lobo e os seus costumes sorriam. Os outros mostravam-se interessados. Porém, Steve Adal, o companheiro de Danella, parecia preocupado. Não sei se será boa ideia, argumentou ele. Não lhe fará mal, assegurou Jondalar. Ayla colocou Jonaila nos braços de Jondalar. E depois aproximou o lobo de Danela. Pegou na mão da jovem mulher e iniciou o processo de apresentação. O lobo reconhece as pessoas pelo odor e sabe que quando o apresento a alguém, essa pessoa é minha amiga. O lobo franziu os dedos de Danela e em seguida lambeu-lhes. Ela sorriu. Tem a língua suave, lisa, e parte do pelo também o é, explicou Ayla. Está tão quente, exclamou Danela. Nunca tinha tocado na pelagem de um animal, num corpo quente. E aqui sente-se algo a palpitar. Sim, é isso que se sente ao tocar num animal vivo. Ayla virou-se para o líder da 26ª caverna dos Landoni. Também gostarias de o conhecer, Stevadal? Mais vale que o faças, aconselhou Danela. Ayla repetiu o processo. Mas o lobo parecia desejoso de regressar para junto de Danela e caminhou ao seu lado quando se dirigiram para a vista do sol. Encontraram um lugar onde podiam sentar-se, com troncos e almofadas sobre pedras ou no chão. Os visitantes tiraram os copos das bolsas presas à cintura e as poucas pessoas que não tinham ido ao acampamento da reunião, entre elas as mães de Danela e de Stevadal, serviram-lhes uma infusão. Quando Danela se sentou, o lobo sentou-se junto dela, mas não sem olhar primeiro para Ayla, como que a pedir-lhe autorização. Ela assentiu e o animal apoiou a cabeça entre as patas. Sem dar-se conta, Danela afagava-o de vez em quando. Zlandoni acomodou-se ao lado de Ayla. Depois de tomarem a infusão, Ayla amamentou Jonayla. Várias pessoas haviam se aproximado para conversar com a primeira e a sua acólita, mas quando por fim as deixaram sozinhas, falaram de Danela. O lobo parece querer dar-lhe algum consolo, comentou a Zlandoni. Creio que Danela bem precisa, disse Ayla. Está ainda muito débil. Suspeito que tenha sofrido um aborto ou dado à luz um filho morto depois de uma gravidez difícil. A primeira fitou-a com interesse. O que te leva a dizer isso? Por estar tão magra e frágil, de certeza que esteve doente ou arrasta algum problema há algum tempo. E notei uma certa tristeza quando olhou para Jonayla. Isso fez-me pensar que teve uma gravidez longa e depois perdeu o bebê, respondeu Ayla. É uma observação sagaz. Creio que tens razão. Também pensei em algo parecido. Gostaria de examinar, só para me certificar de que está a recuperar bem, declarou a Donnie. Existem alguns remédios que podem ajudá-la. A primeira virou-se para Ayla. O que sugeres? A alfalfa é boa para o cansaço e alivia o ardor que se sente às vezes ao urinar, respondeu Ayla e parou para pensar. Não sei como se chama, mas há uma planta com uma baga vermelha que é benéfica para as mulheres. Estende-se pelo solo como uma videira pequena e as folhas são verdes todo o ano. Pode utilizar-se para acalmar as cãibras que acompanham a perda de sangue em cada lua e reduzir a própria perda de sangue. Também serve para propiciar e facilitar o parto. Conheço essa. Cresce tão densa que às vezes forma um tapete no chão e os pássaros gostam das bagas. Algumas pessoas chamam-lhe baga das aves, explicou a primeira. A infusão de alfalfa pode restaurar as forças, tal como uma decocção de raízes e casca de espinacardo. Calou-se ao ver a expressão de perplexidade no rosto de Ayla. É um arbusto alto, com folhas grandes e bagas violetas. As flores são pequenas, de um branco esverdeado. Um destes dias mostro-te. Pode ajudar, caso se desprenda a bolsa que contém o bebê. É por isso que gostaria de a examinar, para saber o que lhe dar. O Zlandoni, da 26ª, é um bom curandeiro. Mas é possível que não conheça bem as maleitas que afetam as mulheres. Tenho de falar com ele antes de nos irmos embora. Depois de deixarem passar um momento, como exigia a boa educação, os homens que haviam ajudado a construir o atrelado E após visitarem o abrigo da 26ª caverna, terminaram as suas infusões e levantaram-se, dispostos a ir-se embora. A primeira deteve Joharan. Jundalar estava com ele. Podes ir buscar o Zelandoni da 26ª caverna ao abrigo do Zelandónia? Pediu-lhe a Donnie em voz baixa. A companheira Sevadal não tem estado bem de saúde e gostaria de saber se há alguma coisa que consigamos fazer. É um bom curandeiro e o mais certo é que tenha feito todo o possível, mas preciso de falar com ele. Creio que é um problema de mulher e nós somos mulheres. Absteve-se de concluir a frase. Pede-lhe que venha. Nós esperamos um pouco. Fico aqui com vocês à espera? Perguntou Jundalar às duas mulheres. Não planeavas ir para o campo de treino de tiro? Indagou Joharan. Sim, mas não sou obrigado a ir. Vai, Jundalar. Nós iremos depois, disse Ayla, roçando as bochechas nas dele. Ambas as mulheres se juntaram a Danella, às duas mães e a umas quantas pessoas mais. Quando Stevadal viu que a primeira e a sua acólita não se iam embora, ficou ali também. A primeira era perita em descobrir o que se passava com as pessoas e não tardou a confirmar que Danella estivera grávida e que o bebê nascera morto, tal como suspeitavam. Mas pressentiu que as duas mulheres mais velhas escondiam qualquer coisa, principalmente na presença de Danella e de Stevadal. Havia algo naquela história que se recusavam a contar. A Donia teria de esperar pelo 26º. Enquanto isso, as mulheres conversavam. Jonaila foi passando de colo em colo. Embora ao princípio Danella se tivesse mostrado relutante em pegar-lhe, assim que o fez, ficou com ela ao colo durante bastante tempo. O lobo parecia satisfeito por permanecer junto de ambas. Ayla retirou o atrelado a Winnie e deixou-a pastar. E quando voltou, fizeram-lhe perguntas sobre a égua e de como ficara com ela. A primeira encorajou Ayla a contar a história. Estava a converter-se numa excelente narradora e cativava os seus ouvintes, sobretudo quando acrescentava efeitos sonoros, como o relinchar dos cavalos e o rugido dos leões. Quando terminava, apareceu o Zelandoni da 26ª caverna. Pareceu-me ouvir um rugido familiar, disse ele, saudando-as com um enorme sorriso. Ah, ela esteve a contar-nos como adotou Winnie, explicou Danella. Tal como eu suspeitava, ela tem umas histórias muito interessantes para contar. E agora que ouvi uma, quero ouvir mais. A primeira estava desejosa de partir, embora não quisesse demonstrá-lo. Era perfeitamente apropriado que a primeira, entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra, visitasse o líder da caverna, organizadora da reunião de verão, e a sua companheira. Mas tinha muitas outras tarefas pendentes. Os ritos dos primeiros prazeres decorreriam dali a 2 dias. E depois seria celebrada a primeira cerimónia matrimonial da temporada. Se bem que houvesse uma segunda cerimónia perto do final do verão para aqueles que desejavam ultimar as suas decisões antes de regressarem aos abrigos de inverno, a primeira era a maior e a mais concorrida. Havia muito para fazer. Enquanto preparavam outra infusão, a primeira e a sua acólita conseguiram falar em privado com o 26º. Soubemos que Danella deu à luz um bebê morto, disse a primeira. Mas deve ter acontecido mais qualquer coisa. Gostaria de a examinar, para ver se a posso ajudar. O Zelandoni deixou escapar um longo suspiro e franziu o sobrolho.